Você ouviu? Parece uma coruja de papo marrom com bico de garrafa. Sherman, eu não acredito que você me trouxe até esse fim de mundo só para observar pássaros. Eu pensei que gostasse. Tá, mas às vezes eu quero ver outras cositas mais. Por exemplo? Tipo, um filme. Você ouviu? A coruja está por perto. Olhos muito grandes. E como? Eu diria enormes. É um predador noturno. E um bico grande e pontudo. E pelos? Quer saber? Acho que o cineminha vai bem. Scooby-Doo, Abracadabra Doo. Versão brasileira Cinevídeo. Indústria Química. Scooby-Doo capturou um monstro. Scooby-Doo. De verdade, não. É só a dona Thelma, a contadora da companhia. Meu plano seria perfeito se não fosse por causa desse. Oi, mãe. Agora não dá. Hora da explicação. O quê? Peraí. Quer fazer o desfecho, Fred? Pode falar. Dona Thelma, na verdade, é uma espiã corporativa. Ela fingia ser a estressada da companhia para afastar as pessoas enquanto roubava as fórmulas secretas da firma. Daqui pra frente, as únicas contas que vai fazer são as de seus dias na prisão. Mais um caso resolvido com sucesso, Fred. Seria bom a gente comemorar com uma festa cheia de hambúrguer. É, cheia de hambúrguer, hambúrguer. Eu tive uma ideia melhor. Salsicha, você lembra da minha irmã menor, a Madeline? Aquela com os olhos de pombinha. Como eu poderia esquecer? Não teve graça. Ela gosta muito de você. Desculpe, Velma. A Madeline é bem legal. A gente devia visitá-la. Então chegou a hora. Mamãe quer que a gente dê uma olhada nela. É algum problema? Eu diria que a Madeline faz um curso técnico para mágicos de palco e... Bem, segundo a minha mãe, a escola anda sendo ameaçada por um grifo. Ai, não, essa não. Qualquer coisa menos grifo. O que é grifo, hein? É um bicho meio águia, meio leão. Puxa, pensei que fosse outra coisa. É uma lenda, salsicha, muito comum na era medieval. Não existe de verdade. Eu já ouvi esse papo antes. Olha, não vamos deixar a mãe da Velma na mão. Puxa, mas será que não dá pra gente pegar uns hambúrguerzinhos antes, não? Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer! Scooby, compra aí. Não dá, salsicha. Por que não? Eu estou sem grana. A próxima saída é daqui a 8 quilômetros. Cuidado com encrencas na estrada. E eu não tô falando desses dois aí atrás. Brincadeirinha. Olha o buraco. Cuidado! Dá pra prestar atenção na estrada? Não sei qual é a do novo GPS da máquina de mistério, Fred. Você tirou carteira de habilitação por celular? Você notou? Não é tudo de bom? É aqui a escola de mágico? Parece um castelo. É um castelo. Mansão O'Flannery natural da Irlanda, onde era conhecida pelos fenômenos místicos. No século XIX, o dono Lord Seymour O'Flannery pagou transporte para os Estados Unidos tijolo por tijolo. O tal de Seymour O'Flannery praticava magia negra. Puxa vida, que coisa feia, não é, Scooby? É, muito feio. E tem mais uma coisa. Quando ele faleceu, Seymour ordenou o sepultamento numa cripta na ilha de um lago próximo. Puxa, ainda bem que não trouxemos sunga de praia. O castelo foi leiloado recentemente e o mágico pagou os olhos da cara. Vire à esquerda no próximo pinheiro. À esquerda! Preste atenção! Você tem certeza disso? Relaxa, outro lencinho. Vamos pegar a trilha turística. Todo mundo fala do meu lencinho. É o meu charme. Vire à direita naquela árvore ali, tá vendo? Direita. Contorna o arbusto pela esquerda. Dá a meia volta no gambá. Fred, tem alguma coisa errada? É melhor eu checar a garantia dessa porcaria. Olha ali! É a estrada para a escola. Encontramos. Weasley Merlin, Academia de Mágica. Ai, Madeline! Boas-vindas a todos! Sou Weasley Merlin, regente da Academia de Mágica. Alakazam! Esta bela senhorita é minha ex-assistente de palco, Crystal. Nessa escola, cada um se veste como quer. É verdade. Saudações. Ensino a arte da assistência ao ilusionismo. Também sou encarregada dos coadjuvantes mágicos. Este é Vernon, nosso astro do palco. Mas não se preocupem, ele é só um gatinho crescido. Muito prazer. Um, dois, três, quatro. Achei! Tá aqui! Vamos nos apressar. Está quase escuro. Não quero estar aqui quando... Vocês sabem quem aparecer. Relaxa, Marlon. Marlon é nosso gerente de palco. Ele atua nos bastidores. Não faríamos um show sem ele. Marlon, cuide da bagagem dos hóspedes. Já cuidei, chefe. Vejo vocês lá dentro. É, Scooby, eu acho melhor a gente ir entrando. Repitam comigo. Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Espero que a estada de vocês no castelo seja emocionante. Esta é a maior academia de artes mágicas que existe. Onde é que estão os alunos, Scooby? Eu não sei. Nos quartos. Onde é mais seguro? Esta é a senhorita Alma Rumblebones. Ela era zeladora do castelo antes de eu comprar. E agora ela é a nossa governanta. Nossas instalações só aceitam animais adestrados. Peraí, pessoal. O Scooby fez aulas de adestramento. Ele caiu de cabeça quando era um filhotinho. Deixa pra lá. Vou mostrar os quartos de vocês. Comercial Castelo das Casquinhas, tomada 1. Nós somos casquinhas saudáveis pra valer. Vá logo ao mercado e pegue umas pra você. Sabores de adultos, sorvetes infantis. Fígado, cebola, brócolis. O sonho dos gourmets é só escolher. Desculpe interromper a comemoração, mas eu me lembro muito bem de ter pedido couve de Bruxelas também. Desculpe, eu cheguei agora. Como eu sou estabanada. Mas onde é que nós estamos? Alguém quer, por favor, pôr ordem nessa bagunça? E você aí, sua casquinha está amassada. Alô? Sr. Curdles, sou eu, Amos. Lembra quando me pediu que avisasse se chegassem mais alunos aqui? Chegaram 4 jovens e 1 cachorro. 4 jovens e 1 cachorro? Weirling deve estar mesmo desesperado se anda aceitando animais. Quem sabe eles não recebem outra visita do senhor sabe quem. Ele ainda anda aparecendo quase toda noite e ficando cada vez mais ousado. Não quero nem pensar no que pode rolar hoje. Aposto que você vai me contar. Que é isso? Será que ninguém mais limpa esse lugar? Dizem que o Lord O'Flannery praticava magia real e que tinha muitos segredos embutidos nas paredes do castelo. A lenda diz que ele chegou a conjurar um grifo para proteger o castelo e colocou o bicho naquela torre, que chamou de Ninho do Grifo. E por que esse tal de Merlin não derruba e constrói um grêmio estudantil ou sei lá o quê? Ele pretende reformar algum dia, mas até lá é proibido entrar. Ele começou a carreira quando ainda era criança. Começou com um show de marionetes pela vizinhança. E aqui é a sala de troféus. Este é o Weirling Merlin, quando estava no palco. Não era o máximo. Não sabia que gostava tanto de magia, Madeline. Finalmente escolheu uma carreira. Qual era mesmo a sua 6 meses atrás? Escola de palhaço? Era assim, mas eu tive que descobrir a minha vocação. Nem todos nascem com uma lupa de detetive na mão, Velma. Ora, eu acho mágica muito legal. Eu sempre fui fascinada pelos truques. Como a Velma gosta de resolver mistérios, eu amo descobrir os truques de mágica. E essa escola é perfeita pra isso. Mas e o tal do grifo? Mamãe disse... A mamãe faz muito drama. É só um velho mito idiota. Este é o Congo do jantar. Alakazam! E como são nossos convidados especiais de honra, pedi ao cozinheiro... Que sou eu. Para preparar um banquete real. Banquete? Eu acho que ele falou a palavra mágica, Scooby. quase mais convidados que alunos. E cadê os professores? Muitos se foram, graças ao velho grifo assustador. Que ninguém nunca viu, é claro. Meus amigos, que tal um jantar à luz de velas? Alacação! Que legal, jantar à luz de velas. Aí, Scooby. Que romântico. É banquete. Que banquete é esse? Scooby, eu acho que tá meio mal passado, não é? Não há pressa, nada tema. Seu prato predileto virá sem problema. Me belisca, Scooby. Pizza de mussarela caprichada com uma porção de picles. Biscoitos Scooby com molho de cereja e creme de leite. Nossa, o Whirling é o máximo. Eu que preparei tudo. Que diabo isso é aquilo? Está uma noite dos diabos lá fora. O tipo de noite que atrai fantasmas, duendes e outros visitantes. Senhora Rubblebuns, a senhora se incomoda da gente voltar pro quarto? Nenhum problema. Salsicha, vem. Eu quero te mostrar uma coisa incrível enquanto todos estão comendo. Agora? Isso, enquanto a lua ainda brilha. E eu prometo que você vai achar muito, muito, muito emocionante. Sabe, Madeline, eu acho essa pizza aqui muito mais emocionante. Como foi você? Vem logo! Você tem certeza que quer sair nesse escuro? Isso é sinistro. Vamos, o caseiro sempre sai depois que escurece. É, porque esse cara é completamente sinistro também. O que eu quero te mostrar é um lance que foi trazido pra cá com o castelo há mais de 2 séculos. Rápido, gente! É logo depois da curva. Chegamos. Eu achei a pintura desse relógio de sol numa das paredes do castelo. Quando é lua cheia e você vira desse jeito... Flannery, o cara que trouxe o castelo da Irlanda pra cá. Puxa, saca só aquele palito de dente irado. Salsicha, é o cajado mágico que ele usa pra invocar e controlar o grifo. Peraí, mas você não disse que o tal grifo era um mito? Eu não quis que os outros se assustassem. Eu só contei pra você porque é corajoso. Corajoso? Salsicha, corajoso? Foi mal. Mas qual é dessa pichação sinistra, hein? Diz assim: protetor alado, levante e guarde o castelo. tinha se levantado. Merlin fez a sobremesa aparecer do nada? Ah, eu nem notei. Eu estava olhando pra Crystal. Ela só apontou. Foi o jeito que ela fez. Nossa, sem o menor esforço. Eu também sei apontar. Só que quando você aponta, joga meus óculos longe. Que é isso, Velma? Ela não faz isso há uma hora, no mínimo. Ah, demorou, do lencinho. Socorro! Ah? Socorro! Socorro! Não fecha! Ai, meu Deus, o que é isso? É isso mesmo, papai. Eu disse que era verdade. Ai, meu Houdini! Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Abre-te, Sésamo! Abre logo! Por aqui! Grifo ameaça escola de mágica. Quando eu matriculei o Maxwell na sua escola, eu não pensei que fugir de monstros fizesse parte do currículo. Passar muito bem, professor. Mas não sabíamos que o Grifo era de verdade. Coitado do Whirlin, foram todos os alunos. Aonde vocês vão? A gente não ia levar a Merlin pra casa por causa do Grifo? Não, Salsicha. O Grifo nos deixou curiosos. Casquinha. Oh, parece que as aulas acabaram. Quem é ele? Calvin Curdles, o rei do sorvete. Ele tenta comprar o castelo de O'Flannery desde que o Whirlin ganhou o leilão. Alma, você está linda como sempre. Toma, come essa sardinha com óleo de rícino que vai fazer bem para a sua linda cutis. Não tente me engrupir com seus sorvetes, Calvin. Pensei em trazer algo para as crianças. Oh, mas noto que não há mais crianças aqui. Eu já falei, Curdles, não estou a fim de vender. Jura? Nem mesmo depois do seu probleminha com invasores? A Academia de Mágica é meu sonho há anos. E nós não vamos desistir só por causa de um susto. Vamos, turma? Nem pensar. Bom... Por que quer o castelo, seu Curdles? Ora, minha curiosa mocinha, meu sonho é reformá-lo para ser meu restaurante modelo. Depois, vou abrir mais restaurantes e logo vai haver crianças de todas as partes do mundo comendo os meus sorvetes de vegetais e de vários sabores de carne. Mas o Grifo não vai assustar seus fregueses também? Tá, mas é que eu não acredito em bichos em que não acredito. Muito menos nós, seu Curdles. É por isso que pretendemos investigar. Com Grifo ou sem Grifo, minha oferta não vai durar para sempre. Eu sugiro que repense logo. A avisem se souber de alguma coisa. Ele tem razão. Eu não sei o que fazer. Temos uma escola sem ninguém para ensinar. Eu ainda sou aluna. Eu adoraria ser seu aluno em qualquer matéria. Você sabe que não é má ideia. O que, Velma? Devíamos fazer umas aulas para saber mais sobre mágica. Podem nos ajudar em nossa investigação. Nós vamos adorar ensinar vocês. Todo o corpo docente da Academia Willie Merlin de Magia está a seu dispor. Aula de mágica hoje. Truque do lenço desaparecido. Efeitos especiais mágicos. Zumbi. De ser a Daphne careta, desligada. Agora eu sou a deslumbrante Daphne, centrada, graciosa. Isso tem alguma coisa a ver com o Fred babando pela Crystal? Não. Talvez. Por que está aqui a essa hora? Pensei que fosse fazer uma festinha de pijama com sua irmã. É ótimo ver a Média de novo, mas a gente não tem muita coisa em comum. Só aqui entre nós, ela é meio antissocial. Não diga. Quando a Maddie bota uma ideia na cabeça, não há nada que tire. Ela sempre analisa demais cada detalhezinho que chama a atenção dela. Tem uns grãozinhos de areia no chão. Podem ser uma pista. É breu. Bailarinos passam nas sapatilhas. Eu sabia. É, você e sua irmã são muito diferentes. Acho que prendeu. Me ajuda aqui. Valeu. Nada como olhar para controlar o equilíbrio. Ah! sozinho. Vamos. Deve ter sido enviado da Irlanda junto com o castelo. Alguns são mais recentes. Esse álbum de fotos não pode ter mais que 20 anos. Gente, não é a dona Rambambans? Não dá pra saber, ela tá rindo. A Madeline falou que trabalhou no castelo a vida toda. Desde antes de o Irlen comprar no leilão. O castelo é o lar dela. Eu não creio. É o Sr. Curdles. Eles só podem ter sido namorados. Tem sempre um chinelo velho para um pé doente. Parece. Temos que acumular energia para encarar o grifo horripilante de novo. Puxa, que ele sai correndo de estômago vazio. Eu é que não. É, Scooby. Achamos a cozinha bem na hora. Porque tua barriga tá roncando, meu filho. Não é minha barriga. Não é a tua barriga, e nem a minha barriga. É a barriga dele! Corre, corre, Scooby! Não tem saída! Cadê a saída? Ai, meu Deus do céu, é hoje! Onde é a saída, Scooby? Cadê a saída? Olha! Olá! Desculpe, você fez amizade com o gatinho, hein? Pensando melhor, é melhor deixar ele comendo em paz. Mas... Salsicha! São marionetes. Olha, deve ser aqui que eles guardam a decoração para a Noite das Bruxas. Oh, Scooby, quantas vezes já tocamos com esses valentões? E eu teria me dado muito bem se não fossem esses moleques encheridos, você não acha? E o cachorro deles. O que vocês estão fazendo aqui? Nós só estávamos aqui... Ninguém entra nesse quarto. Nem alunos, nem hóspedes e muito menos saco de pulgas. Fui eu. Foi de arrepiar. Salsicha. Caramba. Mas que lugar é este? Minha oficina particular. É aqui que crio truques e ilusões para os alunos. Eu ouvi um barulho e peguei esses dois xeretando. Sem problema, dona Alma. Será um grande prazer fazer uma demonstração. Muito maneiro! Obrigado. É uma imagem volumétrica tridimensional. Encare como uma modernização do tradicional holograma. É, meu irmão mais velho é um artista e tanto. Alakazam! Foi uma ilusãozinha que ele preparou para o meu show de despedida. Peraí, vocês são irmãos? Curioso, não é? Eu fiquei com a boa aparência e o sortudo do Marlon com o cérebro. É, sorte minha. Eu ainda estou começando. No momento eu só crio uns bichinhos, mas algum dia... Ah, eu acabo de pensar. Quem sabe se esse grifo não é só um holograma enorme? É, holograma enorme. Bem pensado, rapazes. Só que hologramas não arrebentam árvores. Mas nem as pequenininhas assim? Infelizmente. Aliás, dona Crystal, se for seu nome mesmo, como a senhorita sabia o botão direitinho para desligar o sistema? É, porque está escrito off? Off? Na minha opinião, Whirling, foi toda essa parafernália eletrônica que acabou estragando a sua escola. Os alunos não precisam aprender uma porção de mentiras modernas. Eles deviam aprender a verdadeira magia do Castelo Flannery com suas maravilhas e romance. E a senhora tem alguma história de romance para nos contar? Eu, hein? Eu sou apenas a zeladora. Eu deixo as histórias para os professores. E se os professores forem espertos, vão tratar a tradição do Castelo Flannery com mais respeito. Foi por isso que o grifo voltou. Voltou? Como assim? Ele veio levar o castelo a seus dias de magia real, do jeito que deve ser. Tá bem, dona Rumblebuns. Obrigado. Já entendemos. Bom, não podemos dizer que ela detesta o emprego. Salsicha, salsicha, minha nossa, eu achei um cajado mágico. Você achou o quê mágico? Ai! Eu li sobre o Lord O'Flannery. Ele usava um cajado mágico especial para invocar o grifo e controlá-lo. Cadê o cajado mágico? Lord O'Flannery escondeu na tumba dele, que fica numa ilha bem aqui no Lago Sombrio. Fica bem pertinho. É a mesma direção de onde veio o grifo. Vocês não vão querer ir até lá, meus amigos. O que esse livrinho não diz é que quando Lord O'Flannery veio da Irlanda, trouxe consigo a Banshee do clã. Banshee é um lance legal, né? É um fantasma fêmea pavoroso, cujo uivo amaldiçoa quem ouve. Não quero ouvir. Diz a lenda que a Banshee uivou sobre o Lord O'Flannery quando ele inspirou o último alento dele. Até hoje, fantasmas guardam a tumba dele, prontos para atacar quem ousar perturbar o repouso do Mago Sombrio. Tenham todos uma noite agradável. Ai, beleza! Quem é que topa uma torta? Anda, salsicha. Temos que achar o cajado. Pode ser uma pista. Oh. O Lago Sombrio fica a 400 metros. Sinistro. É melhor ficarmos juntos. Não se esqueçam que a Banshee pode estar em qualquer lugar. Meu filho, eu fico tentando, mas não dá pra esquecer um lance desses. Vista! Quem me acompanha? Já estamos chegando, turma. É por aqui. Que tal passarmos por cima? Como você fez? Eu... Fred, tá tudo bem? Tá. Acho que todo mundo tem seu dia de atrapalhado. O Scooby farejou alguma coisa. Vejam só que símbolos estranhos. Cada monolito tem uma... E eu achei outro no chão. Aqui também tem. Essa não. Pois é, parece que a gente nunca vai entrar nesse lugar maluco. Vamos voltar ao castelo e fazer uma boquinha. Ai! Olha só, abriu. O Salsicha descobriu. Venham, se nós empurrarmos. É isso aí, turma, empurrando, hein? Uma passagem secreta, vamos! Ah! Scooby, corre! Rápido, Scooby! Me ajudem a tirar a tampa. Só pode ser o cajado do O'Flannery. É, só pode ser esse mesmo. Eu pego. Peraí. Só o herói mais corajoso deve retirá-lo. É, e não sou eu. Meu filho? Desculpe, Salsicha. Obrigado pela mãozinha, Scooby. Salsicha? Cruzes! Sou eu, Salsicha Rogers, o herói mais corajoso. Oh, Salsicha, nós temos visita. Tá bom, então vamos lá cumprimentar a visita. O herói mais corajoso. Então ela é a Banshee. Não é tão horripilante. É, até bem ajeitadinha. O agente Salsicha! bem, Salsicha. Vamos voltar ao castelo e analisar as pistas. Foi incrível o jeito como salvou a gente, Salsicha. É, foi muito fácil. Eu tenho dois pés enormes, olha só. Não são só os seus pés, Salsicha. É você. Você é tão incrível, tão valente. Acho que você é o garoto mais corajoso e maravilhoso que eu já conheci. Puxa, Madeline. Eu também gosto de você. Está ficando tarde. Vamos dar no pé. Tá esperando o quê? Piadinhas? Se manda! Ver pessoalmente. Não estou entendendo. Por que está pegando todos esses truques mágicos? São as únicas armas que temos contra o grifo. Mas vocês nem sabem para onde o grifo a levou. Nós fazemos uma ideia. Achamos que tem o nome de O Ninho do Grifo por uma boa razão. O Ninho do Grifo? Mas não é seguro. Aquela porcaria pode desabar na cabeça de vocês. A gente toma cuidado. E depois, se houver pistas, eu aposto que a gente vai achar. Eu estou pronto. Por que está usando armadura? Porque mesmo com as mandigas mágicas, eu preciso de toda a proteção que puder. Whirling, você está bem? Essa história de grifo me deixou abatido, Marlon. Está na hora de baixar a cortina da escola de mágica. Meu sonho. Tocante, sentimental. Seu desempenho mais dramático, Whirling. Agora se anime. O carinhoso Calvin Curdles está aqui para jogar uma luz na sua escuridão. Como você entrou? Pela porta. Estou pronto para tirar o castelo assombrado de suas mãos. Vou dar até um terço. Não. Pensando melhor, acho que um oitavo do que pagou por ele. Essa é uma péssima hora para transações imobiliárias. Quando o assunto são negócios, Calvin Curdles nunca pensa nos sentimentos dos outros. Ora, alma, quem sabe não estou fazendo um favor a todos. Você mesma disse que nunca houve um grifo antes desses dois assumirem o castelo. Nós não temos culpa. Calminha aí, Marlon. Onde é que eu assino? O senhor devia esperar até voltarmos. Há mais ilusão de ótica nesse grifo que imagina. Sabem, definitivamente, eu não gosto dela. Só pedimos uma horinha. Vamos, turma. Mas ela vazou quando o Scooby escorregou. É um fio. O que é isso, Velma? Uma câmera? Eu acho que não, Fred. Socorro! Socorro! Madeline! Madeline? Onde? Lá em cima. O cajado de novo. O cajado? Olha aí, daqui você não passa, companheiro. Deu certo! Ainda não. Jogue com força! As bombas de fumaça! Acho que ainda estou inteiro, pessoal. Fiquem aí! A gente volta com ajuda. Puxa, essa foi a melhor ideia que ele já teve na Scoob. O Grifo! Ele voltou! E o Fred mandou a gente ficar aqui, Scoob. Ficar numa boa até chegar a ajuda de alguém. Não é, Scooby? Salsicha, a Madeline gosta de você. Você tinha que me lembrar isso, Scooby. Scooby, saca só que fechadura irada. E nós não temos chave. Salsicha, olha! Hã? Você é inteligente, hein, Scooby? Tudo bem? Melhor agora. Ai! Quer dizer, o Grifo me largou na torre e saiu voando. Tomara que ele não volte pro lanchinho da meia-noite. Rápido, Scooby! Tira alguma coisa da mochila que ajude a gente a fugir. Demorou. Que adiar o inevitável. Eu acho que você tem razão, Cardos. Mas eu odeio decepcionar os meus alunos. Oh, sim. Que tragédia. Assine aqui, por favor. Escritura. O Grifo está na torre! Oh. Mágico de Oz e daquele garoto com cicatriz na testa que nos põe no chão agora. Estamos perdendo altitude, pessoal. O Salsicha acertou! Não é o máximo! É. Você é tão corajoso! Ai, me desabraça, Merlin! Está amassando o metal! Parece ferido. Por que ele não voa pra longe? Aí está a resposta. O grifo é uma marionete gigante? Exato. O mistério está começando a se encaixar. Marlon, você... Marlon operava a aparelhagem tentando assustar todo mundo. Ele conhecia o equipamento, mas Salsicha e Scooby estragaram o plano dele. Então o monstro nunca foi real. Não, só uma versão mais sofisticada das marionetes do seu ato de mágica quando você e Marlon eram crianças. O dirigível carregava o grifo por baixo para parecer que ele estava voando. Como ele disfarçou o dirigível? Lembram que toda vez que o grifo aparecia, tinha neblina? O dirigível gerava sua própria neblina para disfarçar. Notei que algumas garrafas na oficina do Marlon continham glicerol, um produto usado por ilusionistas profissionais em máquinas de fumaça. Usei a neblina para esconder o dirigível e operava o grifo com este controle remoto eletrônico. Mas e quanto ao grifo que nos atacou na torre? Não pode ter sido a mesma marionete. Não foi, não. Depois que o Whirling comprou o castelo, eu comecei a reformar o ninho do grifo. Eu descobri que Lord O'Flannery tinha equipado partes da torre com invenções próprias para fazer os supersticiosos pensar que o monstro vivia ali. Quando invasores entravam na torre, eles eram repelidos pelo ataque do grifo. Eu mantive o segredo e consertei a maquinaria quebrada com um equipamento moderníssimo. Bom, mas quem era a tal de Banshee? Outra marionete, né? Quase. Marlon tinha várias prontas para aparecer em vários lugares. Até no lago, para parecer que estava atrás de nós. Mas nem sempre foi uma marionete. É, eu percebi quando vimos aquele aparelho na torre. Era, na verdade, um projetor que Marlon usava para dar volume às projeções. Um dos muitos. Quem entrasse na torre ativava um olho elétrico invisível... que ligava o fantasma. A tecnologia de Marlon era muito mais sofisticada do que ele dizia. Marlon, por que você fez isso? Porque toda a minha vida eu tive inveja. Inveja de você. Enquanto eu dava um duro danado, você recebia os aplausos. Por fim, eu decidi que queria criar meu próprio ato mágico. Com as minhas marionetes e projeções, eu me tornaria um mágico sensacional. E por que não se tornou? Porque precisava de dinheiro para abrir o show e só conseguiria se você concordasse em vender o castelo. Mas eu sabia que não venderia a menos que fosse forçado. Eu não quis ferir ninguém, sinceramente. Eu só queria assustar um pouco as pessoas. Eu tentei fazer reparações. Depois que o grifo robótico destruiu a ponte, eu voltei de dirigível para tirar você de lá. Mas esses dois valentões me atacaram antes que eu pudesse explicar. Aí, como é que o grifo se arrebentou todo? Aqui está a resposta. O cajado mágico? É, pra mim era ele mesmo que controlava o monstro. eu tô envergonhado. Que vergonha. minha. Quem diria que o pobre coitado do Marlon estava por trás de tudo? Você diria. Sabia o tempo todo. É claro. Amos foi o único que nunca teve medo de sair à noite. Ele devia saber que o grifo era falso. Ele deve ter seguido Marlon até o ninho do grifo enquanto ele estava reformando. Eu via ele entrando lá dia e noite com muitos caixotes suspeitos. Daí fiquei curioso e xeretei. É, eu chuto que ele contou pro senhor Curdles. É por isso que não estava preocupado com o grifo. Podia até usá-lo para comprar o castelo a preço de banana. Nossa, que meninas inteligentes. Cala a boca. Nem tente negar, senhor Curdles. Sua história de transformar o castelo em restaurante nunca fez sentido para início de conversa. O senhor estava comprando para a senhorita Alma. Não estava? Calvin, é verdade? É sim, Alma. Era para ser tudo surpresa. Entenda. Há anos eu era dono de uma carrocinha que vendia sorvetes para os poucos turistas que visitavam o castelo O'Flannery. Foi aqui que conheci a estonteante zeladora do castelo, senhorita Alma Rumblebones. Ah, foi amor à primeira vista. Temendo que uma donzela bem criada, da estirpe de Alma, nunca olhasse para um relé sorveteiro, fugi. Decidi que algum dia me tornaria o magnata dos sorvetes. Infelizmente, fui arrebatado pelo inebriante mundo de casquinhas e sorvetes e nunca retornei. Mas não pude esquecer você, Alma. Achei que se lhe comprasse o castelo que você tanto ama, você voltaria a me amar. Ah, Calvin, eu não sei o que dizer. Ora, só diga que me perdoa. Por favor, Whirling, eu pago o dobro do preço. Não venda, Whirling. Eu não aceitaria o dinheiro agora que percebi o que a escola significa para você. Eu sei que errei. Meu lugar é aqui com você, ensinando o que descobrimos a crianças que querem aprender. Eu magoei muito essas crianças. Acho que é hora de fazer as pazes. Começando pelo ensino de nossa nova aprendiz, Madeline Dinkley. Jura? É sério? Com seu entusiasmo e nosso excelente treinamento, você vai ser a nova sensação da mágica. Meus parabéns, Madeline. Você merece. Devo admitir que você se saiu muito bem nessa aventura. Obrigada. Acho que finalmente as irmãs Dinkley têm alguma coisa em comum. Obrigado, senhoras e senhores. A sorveteria Castelo das Casquinhas, produtores dos sorvetes que dão um remeleixo, tem o orgulho de patrocinar o primeiro show dos alunos da Academia de Mágica dos Irmãos Merlin. Fiquem com seus anfitriões, Marlon e Whirling, os Irmãos Merlin. É. Vem cá, você não devia estar lá em cima com ela? Andei treinando a assistente. Isso. É segredo meu, ô delincinho. Puxa, isso foi totalmente demais, Mad. Valeu, Salsicha. Ei, você por acaso viu o Scooby-Doo por aí? Vai, passa, passa, passa logo. Mais corajoso do que você imaginou. Obrigado. Obrigado, obrigado. Scooby, abracadabra do... Participam da dublagem deste filme: Orlando Drummond, Roberta Nogueira, Andréa Suete, Carlos Saiga, Sérgio Ester, Clécio Souto, Luiz Carlos Percy, Márcia Morelli, Peterson Adriano, Flávia Sadi, Priscila Amorim, Jorge Vasconcelos, Mário Monjardim, Flávio Bach, Anton Vasconcelos, Juraciara Diácopo e Nair Amorim. Direção de dublagem: Jorge Vasconcelos. Vocês ainda estão assistindo? O mistério terminou. Vão cuidar de suas vidas. Preciso de óleo.